8570 kHz. AM. Rádio Universitária. Goiânia. Emissora da UFG. Educação física. E na beleza de tal. Falta diferença na política. E não no político. O podcast Olicitar é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, em convênio com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e Câmara Municipal de Goiânia. Apoio Rádio Universitária da UFG. A seguir, Boa Semana UFG. Agenda institucional da Reitoria da Universidade Federal de Goiás nas ondas da Universitária, 870 AM e pelas redes sociais da UFG. A madrugada da Universitária, a sua melhor companhia musical. Instalação. A Universidade da Música atravessando a madrugada. Todos os dias, a partir da meia-noite. Instalação. Sempre um programa com a marca de qualidade da Universitária. O melhor da música popular do Brasil. Brasileiríssimo. Os grandes compositores, intérpretes e grupos que criam a identidade da música brasileira. Sítios, canções e vozes que marcam a vida do Brasil. De segunda a sexta-feira, 8 da manhã. Universitária. Compromisso com a cultura brasileira. Da Reitoria da Universidade Federal de Goiás, nas ondas da Universitária 870 AM e pelas redes sociais da UFG. Produção Rádio Universitária e Reitoria Digital. Olá, bom dia. Vamos para agora, são 8 horas de banheiro, ando pela Rádio Universitária Federal de Goiás, o Boa Semana FG. Canal de interação com a sociedade, Boa Semana FG vai lá todo início de semana, com os principais compromissos da Reitoria da UFG. A produção é da Rádio Universitária e da Reitoria Digital da UFG. Você ouvinte da Rádio Universitária pode nos acompanhar aqui pelo Universitário, pelo site rádio.fg.br, pelo aplicativo do UFG e pelo Facebook da Rádio Universitária. E ainda, pelo YouTube oficial da UFG. Eu sou Ana Clara Pereira e hoje, 9 de novembro de 2020, conversaremos com o reitor da UFG, o professor Edivar Madureira Brasil. estamos de volta aí com a nossa transmissão, que também é vista e o Clube Oficial da UFG, uma nova forma, um novo canal de interação aí com a sociedade. Bom dia, professor Edivar, bem-vindo mais uma vez, uma boa semana. Bom dia, Ana Flávia. Sempre uma alegria estar aqui nesse manhã, segunda-feira, junto com você, junto com a equipe da Rádio Universitária, junto com a equipe da UFG Hospital, iniciando, né, inovações aí na nossa comunicação na UFG. Muito legal. Hoje a gente pode ver.